levantou bem cedo hoje. E o chefe já está aí? Ô, chefe, o que vai querer? Polly, se é para esse novo sistema de asilo funcionar, tem que tirar os encerrados de minha mesa. Deixe só os em andamento, sim? Sim, chefe. Recebemos uma porção de chamados sobre a escola de karatê. Parece que alguns aluninhos de karatê de 9 anos vivem praticando em cercas de madeira. Gabinete do chefe Bird? Um inspetor. Sim? Sim. Provável causa da morte: ataque de tubarão. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassicast no ar, meus caros internéticos! Voltamos com mais um episódio fantasmagoricamente que não tem nada de fantasmagórico. Não sei por que eu falei isso. Eu estou jogando muito aquele aplicativo com o Miotti, aí eu só fico jogando horror porque ele erra tudo. Por isso que eu falei isso. Esse quem vos fala é o Calaveira. E está comigo aqui ele mesmo, o ogro, Miotti. E aí, galera? Graças a esse filme, conhecemos John Williams. Comigo também aqui, a Yasmin. Olá, olha eu aqui de novo. E eu só tenho uma coisa pra dizer sobre esse filme. Tana. Só isso? É só isso. Ela tá ganhando pra fazer essas coisas? Pois devia. Tá no nível do YouTube. Olha só, internéticos, roubamos, emprestamos lá do Cidade Gamer o Tutu, que veio pra falar sobre o filme de tubarão. Não é não, Tutu? Seja bem-vindo. Oi! Eu adoro esse filme, assim, conta a história de Osvaldo, o tio meu, que é atacado por vilões de uma vila. Essas pessoas são muito más. Vamos debater os dois pontos desse filme, desse documentário. Fome de Osvaldo. O que eu vi chamava Fome de Osvaldo. Não, não. O que você viu é, Osvaldo só queria lanchar. Osvaldo e o quitute da praia. Ah, internéticos, vocês já entenderam. Nós hoje vamos falar de Tubarão, o primeiro filme que abriu a franquia e um dos primeiros blockbusters de Hollywood. Os blockbusters de verão de Hollywood foi Tubarão, cara. Filme de 1975, dirigido pelo nosso querido Steven Spielberg. Então, se você quer saber sobre o filme, sobre as suas curiosidades, não desgruda daí. Voltamos logo após os recados do Jaiminho. Ou reclames, eu nunca lembro. Eu sou de Tangamanga. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Vamos com os recados do Jaiminho rapidinho pra você que adora o momento publicitário e que torce pro Jurassicast dar dinheiro, porque eu sei que nós temos ouvintes assim, não temos, Miotti? Temos, claro, pô, com certeza, não. Eu torço muito. Até porque, né, vai que você é paga, né? Vai que. Vai que um dia eu começo a ser paga. O Alexandre da Fiction Corporation tá aqui com a gente, né, Alexandre? E aí, meu amigo, o que você tem pra gente dessa vez? Fala, galera, beleza? no hype aí do programa de vocês aí do Tubarão, a gente tá lançando duas camisetas aí que tem tudo a ver. Nós estamos lançando a camiseta da 50ª regata anual de Amity Island, que é onde se passa o filme do Tubarão. E a ideia dessa camiseta foi justamente fazer uma camiseta de beira de praia. Sabe aquelas camisetas que você leva de recordação quando você vai pra Natal, quando você vai pra Fortaleza? Sim. Então a gente fez mais ou menos nesse mesmo esquema, como se você tivesse ido lá pra Amity Island, conheceu lá e trouxe uma lembrança de lá. Isso é muito legal, cara. E a camiseta ficou muito legal. Essa daí foi feita do Eudes de Paula. Ele talentosíssimo, tá trabalhando aí com a gente, fazendo algumas estampas com a gente. Essa ficou sensacional, juntamente com a próxima camiseta que a gente vai lançar. Que a gente tá lançando duas camisetas aí, inspirada aí no filme do Tubarão, que é o Queen's Shark Fishing. Essa pra mim já é de longe a minha preferida, porque é a loja do Capitão Quint, né? Que é o cara que vai atrás do Tubarão Branco. Olha aí, o nosso Capitão Ahab versão Tubarão. Agora, como é que é o nome do ilustrador lá, Alexandre? Eudes de Paula. Nas horas vagas, ele é cantor da MPB, né? Próxima camiseta que a gente tá lançando esse mês, tá chegando aí outubro aí, que é o Dia das Crianças, a gente tá lançando uma camiseta inspirada aí no filme Toy Story, Pizza Planet. Ah, essa é uma gracinha. Que até hoje eu não entendo como não lançaram uma franquia Pizza Planet, cara, que isso ia dar tanto dinheiro, velho. Ia mesmo, porque eu ia comer só lá. A próxima camiseta é o Planet Express, inspirado da animação Futurama. Ah, eu adoro Futurama. Muito louca essa camiseta. A próxima camiseta que a gente vai lançar esse mês é a camiseta Enterprise, que foi desenvolvida aí pelo ilustrador de vocês, que é o Leonardo Maciel, inspirado aí na logo da Continental Airlines. Nossa, essa camisa ficou foda. Ficou mesmo. Pra quem é fã aí, quem é tracker aí, vai ficar maluco. Mas você que é designer, que você gosta, então tem uma série de referências nessa logo que o Maciel fez e vocês vão curtir bastante. E ficou muito legal essa camiseta. E ela tá vindo na cor branca, pro pessoal aí que morre de calor aí, e tá vindo na cor preta também. E a cor dela, da estampa, é aquele azul bebê que o Spock usa, sabe qual é? Ah, sei. Então, a gente procurou ser fiel em relação a isso daí pra ter uma referência aí do Star Trek. Muito né? Legal isso. Olha só, você que é tracker, fã e virgem, não pode deixar de comprar sua camiseta aqui atrás. E o último lançamento de camiseta nesse mês, como nós teremos uma sexta-feira 13, agora em setembro, né? Camp Crystal Lake. Isso é bom. Medo. Tá com medo mesmo? Ah, esse foi o único filme que eu chorei. Não, ela confundiu o podcast. Ela confundiu o podcast. Agora, pois ela, é, né? É, ela pensou que a gente ia falar horror. Eu acho que tá na hora de botar de castigo, hein, Calaveira? Mais ainda? Fazer um bondage, assim, botar uns pregador de roupa no mamilo, coisa assim? Mas seria bom. Dá choque, né? Dá choque no pilo falante. Pra você que não tá ligando o nome à pessoa, Camp Crystal Lake é onde o nosso saudosíssimo Jason, cara, ele morre e ressuscita como o maior dos maiores monstros do cinema de Hollywood. É, e mais uma vez, essa estampa também foi desenvolvida pelo Eudes. E ficou muito foda. Nos intervalos do MPB dele. Entre uma churrascaria e outra, ele foi lá e desenvolveu a camiseta. Oh, mas Alexandre, eu fiquei sabendo que você também tá aí dando uma investida pesada nas camisas polo, né? Já lançamos já 8 modelos, né? E agora a gente tá lançando mais 4, que é da Skynet, da Dunder Mifflin e da OCP e da Arkham. Todas as camisetas eram pretas e agora estamos lançando também na cor azul marinho. Olha, azul marinho. Tá vendendo bastante, o pessoal tá gostando muito, tá muito legal. Ah, mas são lindas, né, cara? Pra você usar no trabalho, é o que é. É, isso que eu ia falar, pra você trabalhar, pra você usar mais social. Fica show de bola mesmo. Fica mesmo. Eu quero uma camisa polo da OCP. Ah, ia ser louco. E atender no consultório, assim, de OCP. Não, e o bordado ficou lindo, cara. Ficou muito bom, ficou muito bem feito. Ah, mas tá certo, tá lindo mesmo. Mas também tem o da Arca, então fica parecendo que você é um funcionário lá. Isso que é legal, parece que você trabalha lá, cara. É, o carcereiro da Arca. É, você se sente um funcionário do Arca. Do Asilo Arca, isso, exatamente. Então é isso, internet, aí a Fiction tá cheio de lançamento, cheio de promoção, cheio de camiseta barata. O que, é que você tá esperando, criatura? Vai lá e clica lá, www.fictioncorporation.com.br. Bom, batendo perna por essa internet de meu Deus, estiveram Miotti e Melina no Cabine Musical 5, falando sobre John Williams. No podcast 156, a Melina esteve falando sobre A Pequena Loja dos Horrores. E no Chá dos 5, eu e a Melina estivemos lá também. Me Fiote, não podemos esquecer das nossas camisetas, né? Isso, as camisetas que ficaram, né? Porque as outras já eram, não tem mais. Quem comprou, comprou. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, já era mesmo. É, exatamente. Então, as camisetas que estão no site, estão vendendo aí, é a Doctor Who. Essa camiseta fez um sucesso lá na Comic Con. Foi mesmo. Tô de sacanagem, não. Essa arte é da Yasmin, hein? Pintou com os seios. Tem a camiseta City Happens. Não, é Sif Happens. Sif. Com a nossa querida ilustração do Darth Vader, meio bolado. É muito Sim, boa aquela. Muito boa aquela, cara. Entre a foice e o martelo, com a camisa pra você utilizar quando você estiver indo para os Estados Unidos, porque ela é muito boa. Pra você ficar barrado na alfândega, é isso? Isso, exatamente. Porque aí você já pega direto o avião, direto pra America Live, com as aeroveias, de novo pro Brasil. Piadas à parte, é uma camiseta muito maneira também. E Italian Stallion, acho que dispensa apresentações, é uma camiseta lindíssima, muito legal, baseada no filme Rock. E por último, temos a logo do Jurassic Cast. Pike, beleza? Se você quer ser um internet com honorário, compre a sua camiseta. Vimos muita gente lá na New Frentes com ela, né? Sim, bastante. As canecas do Jurassic Cast. Tem a do Rock, tem a preta, tem a branca. Tem a caneca do DeLorean na Berlina. Tem a caneca linda, maravilhosa do Que Será Chamar. É a caneca mágica. Aquela que você põe o chá quente e ela muda de cor. Que ela vai estar presente no próximo vídeo lá da Cozinha do Chaca. Isso, com fé em Deus, ela vai estar lá. Tem a caneca do Dino, que é uma gracinha. E tem a logo do Jurassic Cast também pra você. E a que eu acho muito foda, foda mesmo, que é do Jurassic Cast. E onde é que vocês acham essas canecas do Jurassic Cast, Melina? www.themagicbox.com.br. Nossas canecas estão sendo vendidas lá, então você clica, acessa e compra logo todas. Compra duas de cada. E manda uma pra mim. Miote. Diga. Vambora? Vamos pra praia contar o tubarão. Vai pra Recife? Biote, essa tá fácil, viu? Ah, essa é facinha. É, vai lá então. Jaws. Jaws. Não é não? É Jaws não? É o quê? É Javes? É Javes? Javes. Lá vem o Javes. Javes. Javes. Todos atentos na praia. Vamos ver. Lá vem o Javes. Javes. Javes. O menininho que nadou foi morrer. Tum, tum, tum. Não, e assim, Jaws pode ser o quê? É, sei lá, tá mais com o nome de boteco. Jaws. Vamos lá no Jaws tomar uma cachaça? É, vou lá no Jaws comer um mocotó, Yasmin. É, outro assim. Já comeu o x-tudo do Jaws? É delícia. É? É assim. Ô, rapaz, abasteceu. No Jaws tem lavagem de pintura grátis. É. Caralho, ficou perfeito. Dirigido por Steven Spielberg, de 1975, como eu já falei, teve como roteirista o Peter Benchley, Carl Gottlieb. Gottlieb é putz grila, né? Esses caras são nem pra botar assim, tipo assim, Smith. Carl. É Carl. Gottlieb. É, o próprio Peter Benchley, ele é que fez a história, né? O livro é dele. Porque, se você não sabe, Jaws é um livro. É uma história, é concebido primeiramente pra livro. E, na minha opinião, Jaws é bem melhor que o livro, viu? Mas eu acho que o mais legal é que o filme, você assiste o filme e fica assustado as férias inteiras. Tem gente que é lerdo que nem eu, que tem um olho de cada lado da cabeça, que leva mais de 2 meses pra ler o livro. Aí começa a ler o livro e não perde as férias, né, cara? Demora pra ver o livro. Imagina se você assustar. Ai, não consigo parar de ler o livro assustador do tubarão na água aqui em Maceió. Tá aqui. No livro, Richard Dreyfuss come a mulher do xerife. Vrá! Rapaz! É sim! Tem um aspecto no livro da esposa do xerife que não foi muito bem explorado pelo Spielberg. Até porque o Spielberg, a gente sabe muito bem que ele é um diretor família, né? Ele faz filmes mais leves, filmes pra família toda, apesar de Jaws ser um filme bastante visceral, por assim dizer. Assusta a família toda também. Mas você vê, por exemplo, que tem os momentos família no filme, né? Mas imagina, assim, aquela família americana que vai alugar uma minivan pra ir pra costa litorânea e fala assim, gente, amanhã a gente pega a estrada. O que vocês querem fazer hoje? Vamos ver um filme, papai! Beleza. Papai, eu não vou entrar na água. Nunca mais! Nem chuveiro! Como como eu tava dizendo, existem diferenças, não são tão grandes, mas são bem pontuais entre tanto o filme quanto o livro. No livro, a diferença que a gente tem é que, como a própria Yasmin falou, o personagem do Dreyfus, que é o biólogo Hopper, ele faz sexo com a mulher do personagem do Roy Scheider, que é o Brody. Isso é muito pouco explorado no filme, mas você vê nuances disso. Ela tá insatisfeita por ter ido pra aquela cidade. Eles são de Nova York, realmente, e ela é uma mulher nova-iorquina. Ela vive aquela rotina, aquela loucura da grande cidade. Por decisão dele, eles vão pra cidade pequena, e ela é extremamente satisfeita com aquilo ali. O próprio personagem do Brody, ele é muito bundão, ele não é um cara de atitude. Apesar de ser o xerife, não tem atitude. Apesar de ser xerife, é um zero à esquerda, né? Eu não sei se ele era... Não sei, Yasmin, você que sabe ler. Ui! Se ele era oficial da lei lá em Nova York, assim, porque, porra, ser xerife, você vê, né, no filme, as pessoas chegam pra ele, eu tenho um problema sério. Fala, cara. Estão estacionando na frente do meu prédio. Eu achei que era um assassino serial. Não, eu queria uma placa de páreo, bicho. Porra, como eu queria que alguém, que algum assassino viesse pra cá, pelo amor de Deus, um serial killer. Também tem outras diferenças, por exemplo, a amizade que os personagens do Brody Hopper e o capitão Quint, que eles criam naquele barco, porque a história ela é um pouco paralela, né? Lembra um pouco o próprio Moby Dick. Ah, com certeza, o Velho e o Mar também. É, o Velho e o Mar, né? Que você tem aquela obsessão por um peixe, que na verdade é um... A metáfora. É uma metáfora para os demônios internos, o Quint faz muito isso muito bem. A sereia e o monge. Seria exatamente. Miotti, esse foi o primeiro filme do Steven? Do Estivão? Não, esse filme foi o segundo filme do cinema dele. É o que, na verdade, lançou ele, né? Ele já tinha feito Encurralado. Um filme com mais piadas e trocadilhos que existe, né? O Encurralado. O Encurralado foi o filme pra TV. Ele fez mais outros dois e depois fez Louca Escapada, que foi pro cinema. Foi um ano antes. Aí depois veio o Tubarão. Que, assim, quando ele foi contratado, os produtores ficaram assim, porra, por que esse cara, né? Só porque ele fez um filme bom, né? Ficaram assim, meio ressabiados com o cara, né? Porque não sabia se o cara ia adaptar bem o livro desse autor, né? É, porque tinha isso, né? Lá nos Estados Unidos, essa cultura literária de cinema tava começando a ser bem famosa. As pessoas não estavam, tipo, que nem aqui no Brasil, que... Oh, meu Deus, o livro do filme do Senhor dos Anéis! Não, lá fora era o contrário. Cacete! O filme do livro, como o próprio Psicose, né, cara? Que o mundo parou quando o cara soltou o livro, falou que era um livro e ele recolheu os livros. E lá era isso, como o Miotti falou, o povo tá assim, ai, que esse cara aí de boné, ai, cagar o livro. O Spielberg, então, ele na época, ele era realmente um ele era mais um no cinema só. Né? E ele teve o desafio de adaptar esse livro, que eu vou falar pra vocês com sinceridade, viu? Eu não entendi até hoje porque que adaptaram esse livro. Porque não é um livro grandes coisas, entendeu? Ah, beleza, um tubarão que mata as pessoas. Ah, ok. É um filme metáfora sobre Moby Dick. Porque é um filme metáfora sobre Moby Dick. Isso é claro pra mim. Você tem o Capitão Ahab, você tem a Moby Dick, você tem os outros personagens, que agora eu não lembro o nome. Aí tem o mesmo contexto. Tem tudo igual. E o tubarão é branco. Então assim, ah, beleza, mas por que adaptar esse livro? Não entendi direito, entendeu? Além desse negócio da febre, eu acho que é mais fácil jogar na mão de um diretor novato algo que tem uma base. Então vai falar, pô, a história funciona em uma mídia, vê se não caga. Porque só depois que ele foi começar a fazer os próprios roteiros, né, correr atrás do roteiro, ou do amiguinho do Papa Amarelo lá, o Jorge Luca lá, pra fazer roteiro pra ele. Esse filme é uma boa metáfora pro Jurassic World, né? É a prova de que uma boa equipe faz um bom trabalho porque reúne talentos diversos, assim. Porque o Spielberg, a técnica é muito competente, os atores são bons, mas se fosse o filme que ele tivesse intenção de filmar mesmo, ia ser uma bosta. Ele ganhou o prêmio Ed de melhor edição porque o editor tava pegando. O Ed Palhares tá dando o Ed prêmio, Palhares deu uma caneca pra ele. É o prêmio, tome, café. O editor viu o filme que o Spielberg filmou e levantou, né, enrolou um maço de jornal e deu na cara dele, falou assim, você tá maluco? É um filme sobre um tubarão de borracha? É isso? Aí ele começou a pegar os momentos chaves, a falar, ó, você vai voltar e vai fazer uma cena assim, você vai voltar e fazer uma cena assado, você vai voltar e fazer uma cena frita, e por aí vai. O que que acontece? O desgramado filmou, é lógico, ele queria filmar o máximo que dava, a tecnologia era impressionante pra época, só que o tubarão, em certas horas, muitas cenas externas, ele parece um tubarão de mentira. É, com certeza, mesmo. Debaixo d'água, eu não sei se vocês lembram, uma das cenas mais tensas, quando o pessoal tá nadando assim, e ele passa lá embaixo, com a boca virada pra cima, a água turva, aquele ali é o boneco, é o tubarão de mentira. Mas é assustador. É. Eu falei assim, Oscar, Moscati. Osvaldo, é Osvaldo. Osvaldo! Osvaldo, é que tubarão tudo não tem mãe, é tudo parecido. Oscar e Osvaldo, da mesma família. Mas eu acho que ele só se entrega mesmo, tipo, eu vendo com 12 anos de idade, eu fiquei com um cagaço do caralho. Mas eu vendo, tipo, ontem, aí eu acho que isso, a única cena mesmo que dá pra dizer, puta que pariu, né? Que merda de boneca é esse? É quando ele pula no barco. Que ele fica mexendo a borracha meio... Aí, é, aquilo ali foi uma merda pra eles fazerem, porque não tava funcionando de jeito nenhum. Até pra fazer aquilo ali. Pois é, porque ele parou de funcionar, né? Na água salgada. Digamos assim, o filme era pra ter sido entregue em 6 meses, foi entregue 1 ano e 6 meses. É, ele teve um atraso gigantesco, ele estourou orçamento, foi uma merda. Também, né? Quer construir um robô com R$2... Tá, não. R$2, 4 centavos. Hollywood já tinha muito know-how em animatronics. A própria Disney já tinha os animatronics. Então ele achou que, cara, vamos fazer o animatronic. Dá. O nego virou e falou, dá. Os caras não recusam o contrato. Só que o problema foi um só. O quê? Dentro da água não funcionou. Pois é, porque eles esqueceram que o tubarão, né, de mentira, tinha ele que não era prova d'água. Tinha que botar na água. Cara, vai funcionar que é uma beleza. Vamos levar pra água. Aí o cara que construiu. Você tá de brinquedo with me, cara? É. Cara, é uma beleza. Vamos levar pra água. Aí o cara que construiu. Água? Pra onde? Onde? Que, peraí. Pra água. Peraí, velho, eu não fiz um boneco pra entrar na água. Porra, mas tu fez um tubarão, cara. Meu amigo, tu me encomendou o tubarão. Você não virou pra mim e falou, vou pôr esta merda na água. Aí fodeu. Não, e o Spielberg, ele gosta de fazer esse tipo de babaquice. No Jurassic Park foi do mesmo jeito. O nego virou e falou, caralho, o Tiranossauro Rex, velho, ele quase anda. Meu irmão, olha o tamanho desse bicho, é perfeito. Aí ele, beleza, vamos fazer uma cena chovendo. A cena chave do filme é chovendo. O nego virou pra ele e falou, por quê, cara? Por que que você faz isso com a gente? Spielberg versus a umidade. Uma trajetória cinematográfica. Não faz uma gota d'água cair no Indiana Jones, né? É um safado, né? Um dos motivos desse atraso, a gente que mora num país tropical e tal, de várias cores, assim, consegue perceber as cores do ambiente. Então, não só 1 ano e 6 meses se passaram, porque também se passam as estações do tempo. No inverno, você não consegue filmar com aquela qualidade de fotografia. As cenas à noite eram um pouco assustadoras, mas, por exemplo, as cenas de dia, elas são impecáveis. Não tinha nem equipamento complementar de luz. Era só botar a câmera e falar, o sol tá batendo. Miotti sabe como é filmar. Filmar em dia ensolarado em ponto tropical é a coisa mais bonita do mundo. Passou 4 dias. 4 dias. Senhor Spielberg, o que a gente faz? Vamos fazer uma cena do tubarão chovendo? Senhor Spielberg. Todas as cenas na água não foram feitas no tanque, não. Foi feito no mar mesmo. Isso. Menos uma, que foi na piscina, que foi aquele que ele abaixa o trocinho da gradezinha. Ah, que não foi na piscina? Foi na piscina. Chega, a cor da água é altamente diferente. Apesar do tubarão ser um animatronic patético, isso que o Tutu falou é muito importante. Esse aspecto do mostrar, não mostrando, acabou sendo usado depois no Alien, o Oitavo Passageiro. E foi um ponto alto do filme, esse mostrar, não mostrando. É a técnica da sensualidade, né, cara? Quanto menos mostra, mais as pessoas querem ver. Exatamente. Por isso que eu falei que é de família o filme. Tubarão sexo. Osvaldo. Isso veio depois repercutir com Alien, o Oitavo Passageiro. Veio repercutir, por exemplo, com certeza deve ter bebido nessa fonte também, o próprio Sam Raimi no Evil Dead, que ele também faz aquelas tomadas do demônio, onde ele só sugere, mas ele não mostra nada. O Miotti tava falando que a gente conheceu o John Williams nesse filme. Mas por quê? Ele só fazia série de TV. O cara só fazia filme assim pra TV também. Aqueles filmezinhos, filmeco. E ele conheceu, não sei como, o Spielberg. Porque o filme, o Encurralado, não tem trilha sonora. E o Louco Escapado também não tem trilha sonora. É época das vacas magras, cara. Quando o pessoal tá nas vacas magras, todo mundo se encontra, tipo assim, no dogão da esquina. É bem provável. É, com certeza. Na balada. O problema é que o John Williams tava com a orquestra atrás dele, né? Com cachorro quente, 2 salsichas, R$4. Rapaz, tô fazendo um filme, tá dando trabalho. E o cara, eu sou regente de orquestra. Jura? Quer fazer uma trilha sonora pro meu filme? É sobre o quê? Um tubarão. Pô. Mas você só tem até amanhã. Aí ele resolveu em 2 notas. Não, e é isso mesmo. Excelente, Yasmin. Você só tem até amanhã. Tá, dó maior, dó menor. Toca aí. Dó. Eita! Irado! O interessante foi o diálogo deles. O John Williams ser o compositor da trilha, né? Ele chega pro Spielberg e fala assim, você precisa de um compositor bom pra fazer essa trilha. Porque essa trilha precisa de um cara muito bom pra fazer. Aí o Spielberg fala assim, eles já morreram, eu quero você. Mas depois dessa cena eles arrancaram a roupa, sobe a música, né, velho? Porque, meu irmão... I wanna knock that... Ironicamente, seria se tocasse John Williams com eles fazendo, né? A orquestra atrás. Isso que a Yasmin falou é muito pertinente, cara. A trilha sonora do Jaws, do Tubarão, ela é patética. Calma que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. São duas notas. Mas o próprio John Williams fala tum, isso. Tum, tum, tum. É isso, cara. Só que ele aumenta e diminui o tempo da nota. Só isso que ele faz. Tum, ele sabe, tum, que, ele tum, sabe tum, como tum, fazer, esse que é o negócio. Exatamente. Que aí é patético no sentido da simplicidade, cara. É dó, sei lá, eu nem sei as notas, eu tô inventando aqui. Dó, ré. Cara, só que ele coloca isso num tempo, no tempo musical, que é perfeito. E a trilha sonora desse filme compõe todas as cenas. Ela anuncia aquilo que você não tá vendo. Então ela compõe as cenas aonde faltou a animatronic. Que é aquela coisa do... Imagina isso em 1975, onde você nunca tinha visto algo desse tipo. Isso foi genial. Foi uma jogada de mestre, tanto do Spielberg quanto do próprio John Williams. Porque eram pessoas um tanto que desconhecidas, tinham a liberdade de trabalhar do jeito que queriam. Mas, cara, eles souberam trabalhar com as limitações dele. Eu acho isso muito legal. E vale lembrar que, assim, a coisa, não só a trilha como o filme, eles instigam, cara. Eles dão, não é que nem, eu tenho medo de altura. Ah, vai lá, faz 30 saltos de paraquedas que tá de boa. Ah, não, eu sei, tipo, eu tenho medo de ser assaltado. Ah, vai lá, faz Krav Maga e Karate, aprende a atirar que você consegue, o fator humano, então. Vai! Ai, obrigado pro tubarão. Vai! Vai! Pula com a escopeta na água, bonitão. Vai lá. Não dá, ele te instiga, porque você fala, o que que você faz na situação dele? As cenas dos ataques do tubarão são desesperadores. O cara deixa de sapecar a pepeca da menina, porque não consegue tirar uma meia na cena inicial. É, pois é. Porque tá embriagado. E ele acabou deixando de morrer também, né? Porque ele ia morrer também. Crianças, se vocês acham que o álcool faz bem pra sua performance sexual, o que vai acontecer é que você vai perder o seu amor pro tubarão. Quem vai comer ela é o Oswaldo. Isso aí, Hollywood sempre ensinou pra gente, né, Tutu? Se você é virgem, você sobrevive. Se você faz sexo, você morre. Não, mas ele não tinha cara de virgem, não. Se bem que ela tem a maior cor de filha da puta, né? Porque ele fala, oi, tudo bom? Aí ela vai logo tirando a roupa. Vamos pra praia, vamos lá! Aí estavam saindo de Woodstock. Aquela cena. Tu acha que aquela cena ali é o quê? É a galera voltando de Woodstock. Aí ele fala assim, oi, ela, vamos transar. Por que não? Pagar e um ela peitinho, sai correndo, pagando peitinho. Aumentar o recall do filme. Mostra o side boobs, que todo mundo gosta. Mostra aquele mamilo levemente entumecido contra a luz. Não agride ninguém, é sensual. Vamos colocar. Peito salva o filme, Yasmin. Eu já te falei isso. É sim. Por isso que eu botei você no Jonas Cash. Yay! É bom ser reconhecida pelas minhas qualidades. Enquanto não chego no umbigo, né? Uma curiosidade sobre essa cena, como ela foi feita. Ah, das cordas, né? Essa mulher foi amarrada por mergulhadores na perna. E eles ficavam puxando ela. Sem ela saber, assim. Ela, claro que ela sabia que ia ser puxada. Mas não tinha assim o momento. Vai ser puxada agora. Pra ser aquele desespero e mesmo. E ela podia ser afogada mesmo, tipo. Podia ter sido afogada. Então parecia, pô, puxava ela, porra, desesperador, né? Imagina você estar sendo puxado no mar. Mas como é que eles fizeram pra ela ir pro lado pro outro? Porque tem uma hora que ela vai pra um lado e pro outro. Como se é o tubarão uma perna, tivesse. Uma corda numa perna e a outra corda na outra perna. Aí puxa de um lado e puxa do outro. Puxa do lado e puxa do cai, outro. Cai, velho. Nossa, deve ter machucado aquilo ali. Não, com certeza. Nossa, ainda bem que não, ela não tinha. Não, com certeza, dúbio. Ela falou não com a mesma intensidade que ela falou com certeza. Eu não sei do que ela tava falando. Eu acho que a menina tá bem, só que morta. Não, mas é uma cena muito legal, cara. Inclusive, toda a composição dela é muito boa. Você vê a questão da iluminação e da fotografia dela é muito legal, que tá aquela penumbra do sol nascendo lá no fim. Já existiam filmes que faziam essa parada de mostrar uma galera que não tem nada a ver no começo do filme, só pra eles serem os primeiros a morrer? Esse foi o precursor ou já tinha esse esquema antes? Porque é uma fórmula, né, dos filmes de terror. É, pode ser que tenha surgido aí, eu não sei. Não lembro de filme antigo acontecer isso, não. O filme, ele não segue aquele modelo que Stallone criou com o Rambo, né, do blockbuster de uma hora e meia. Tem duas horas. É. Mas eu acho que isso que a Yasmin falou pra filme de terror, ele é um terror psicológico demais, né, cara? Ai, meu. Medo de ir pras praias cheio de humano. Medo de ir pra Recife. Mas olha, provavelmente já existia, Provavelmente não foi uma coisa muito, uma novidade não. Eu digo provavelmente porque eu não tô lembrando de nenhuma produção que tivesse usado esse artifício. Mas é um artifício muito inteligente e na minha opinião ele funciona muito bem. Porque assim, você apresenta um monstro, entre muitas aspas, você apresenta o vilão do filme, você instiga o telespectador e você já chama atenção no sentido de, caralho, o que que tá acontecendo? Com uma cena simples, onde você não tem atores, você tem simplesmente figurantes e você vê, cara, o tema do filme é esse aqui e aquela apresentação do filme é aquela ali que tá mostrando. É um filme sobre isso aqui, sobre pessoas morrendo no mar, de formas muito bizonhas e bizarras e assustadoras. Aquele iniciozinho ali compõe muito bem todo o cenário que vai ser o filme. O filme ele se passa em Recife. Mais especificamente na Praia de Boa Viagem. Na Praia de Boa Viagem. A gente tem o delegado e a gente tem uma cidade de veraneio, onde você tem 100 habitantes e quando chega na época do verão vira 1 milhão. É uma cidade que sobrevive e vive na base do turismo. E se ela perde uma oportunidade, a cidade quebra e ela precisa, inclusive, de ajuda do governo. É assim, esse é o cenário que nós vemos no filme. Martin. Martin, você vai fechar as praias. Com que autoridade? Ora, de que mais autoridade eu preciso? Tecnicamente, de uma reunião municipal ou resolução das ondas. Seguir o regulamento. Estamos meio preocupados por você. Está se precipitando um pouco aqui. Este é o seu primeiro verão, sabe? O que quer dizer? Só estou querendo dizer que Hermes é uma cidade praiana. Precisamos dos dólares de verão. Se as pessoas não puderem nadar aqui, vão procurar outras praias, como Cape Cod, New Hampton, Long Island. Isso não quer dizer que tem que servir picadinho de gente para elas. Nunca tivemos esses problemas por aqui. O que mais poderia ter causado aquilo à pequena? Era esse barco? Eu acho que sim, um acidente de barco. Não, foi o que me disse por telefone. Eu me enganei. Vamos revisar nosso relatório. E vai afirmar isso, vou então? Vou afirmar e assinar. Martin, uma turista de verão vai nadar. Nada um pouco mais longe, fica cansada, aparece um barco de pesca. Aconteceu coisa. Acho que você não faz ideia da reação terrível que as pessoas têm a essas coisas. Harry, eu entendo bem, só estou reagindo ao que me foi dito. Mas, tudo é psicológico. Se você grita barracuda, todo mundo diz, ah, o quê? Você grita tubarão, vamos ter um pânico nas mãos do Vida Independente. Isso até é uma crítica, né? Aqui. Acho que faz uma crítica também a isso, né? Porque o cara tá preocupado mais com a grana da cidade, né? Do que a segurança da população. Cara, eu vou falar pra você que eu não achei isso, Leonardo. Eu achei sim. Ah, eu achei também. Eu achei ele um grandíssimo filho da puta. Não, gente, mas olha só, é a questão do ter que fazer. Às vezes, você ser um líder não é fácil. Não, cara, mas era fechar a praia durante 24 horas pra galera ir lá e catar o coisa. Ele não quis fazer nem isso. Não, ele fechou. Ele fechou por 24 horas. Não, só depois que matou o garoto. Foi, mas aí é aquela coisa. O cerco vai apertando, o cara vai chegando na beira do abismo e ele tem que tomar atitude. Mas eu não achei, hora nenhuma. Ele é um político, claro que ele é um político. Inclusive, ele é um político até bem caricato, porque o cara usa... Bem político, né? Não, ele usa... Porra, ele usa terno com âncorazinhas, cara. Eu acho que ele tem que ser a contraparte que tem que existir em todo filme do famoso vai dar merda. Se não tiver o cara pra quem o principal vai ficar... Não, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Aí a criança é moída, petisco, porque... Ai... Filho, vem cá. Deixa eu ver os dedos. Tá enrugado. Claro, mãe. Eu tô na porra da praia, caralho. Cacete. Não, você tá há muito tempo na água. Desculpa, mãe. Tá há muito tempo na água na praia. Foi mal. Sério mesmo. Desculpa. Eu não sabia que não podia. Vou pegar a boia e vou entrar na água. Vai lá. Vai, parecendo uma foca. É, o moleque virou e falou assim, papai foi embora, não sabe por quê, né? O moleque vai, é o tubarão. Cadê o tubarão? Ele foi remando até o tubarão, né, cara? Pelo amor de Deus, me como que o tubarão olhou assim e falou assim, ai, não credo, esse menino tá todo enrugado. parecendo uma uva passa, a Arg. Isso tem cara de coisa do Spielberg. É, cara, não, mas é um político que precisou fazer aquilo ali, Leonardo. O que ele fala é muito pertinente. Ele vira pro... Ele não é aquele cara assim, ah, foda-se, entendeu? Que se dane, vamos roubar. Não, ele virou, ele foi bem categórico. Cara, aquilo ali é político de cidade do interior, velho. Eu sei, mas tem que lembrar da época. Você tem que lembrar da época que acontece isso. Não pode ser uma coisa tão assim como é hoje em dia. Não, mas olha só, e outra coisa, ele vira e fala assim, o delegado, o senhor não entendeu, o senhor chegou aqui há poucos meses, deixa eu explicar pro senhor. A economia dessa cidade, ela gira em torno do turismo desse mês. Acabou o mês, a gente tem dinheiro pro ano inteiro. Se eu fechar a praia o ano inteiro, a cidade quebra. É um risco, mas não tem o que fazer. Aí, depois que o garoto morre, ele fala, vou fechar a praia por 24 horas. Aí eles matam aquele tubarão xixi lento lá. Tubarão tigre, não fala assim na minha espécie. Eu não chego falando mal de vocês, humanos, no programa de vocês. Isso é xenofobismo. Vergonha. Enfim, ele mata aquele tubarão maneiro. E é aquela coisa, cara, se resolveu o problema. A gente tem exemplos desse tipo de coisa que aconteceu aqui no Brasil mesmo, Leonardo. A Costa do Sauípe, que fica lá na Bahia, que é aquele resort famosíssimo, ele teve um problema de febre amarela ou de malária, agora eu não lembro. Foi uma doença, assim, pesada. Contaminou umas 2-3 pessoas lá. A mídia virou e falou assim, olha, fudeu. É surto de malária na Costa do Sauípe. Quase quebrou o resort. E não é o resort. Ah, foda-se o resort. Você deve estar pensando, cara, Costa do Sauípe é uma cidade. É uma cidade que vive do turismo daquele resort. Quase quebrou a região. Entendeu? Então, assim, é perigoso. E naquela parte que a galera já tinha ido pra lá e ninguém tava nadando. Pra que obrigar a galera a nadar? Tem tanta gente na praia de Boa Viagem que fica só com o um pezinho na areia. Mas você viu que ele não tinha um quiosque decente? Não tinha um coquetel's drink? Não tinha nada? Cara. É falta de investimento em infraestrutura. Mas da onde vai tirar o dinheiro? Se fechar a praia, não tem dinheiro pra fazer infraestrutura. Tem que botar as placas que o homem fica pedindo lá. E eu acho engraçado que o prefeito, que é a única pessoa de terno e gravata na praia, ninguém virou pra ele falou assim, prefeito, o senhor pode botar uma roupa, uma bermuda? Tá quente não, tá quente tá não. Quente, né? Short e gravata, né? É, o senhor pode usar short e gravata. De borracha. É, Schwarzenegger fez isso e deu certo. O senhor pode usar, não tem problema. Não, aí ele tá lá com aquele terninho ridículo dele, com desenhos de âncoras no terno. Não, esse é o listrado. É o listrado. Super fashion. Ele vira pro, sei lá, pro chefe de gabinete dele, não tem ninguém entrando na água. O cara é que eu acabei de passar creme hidratante nessas minhas pelancas. Aí ele vira e fala assim, vai pra água, caralho. Aí vai o velho, só que é muito engraçado. Oi, velho. O velho, a mulher dele e os meninos. Isso, aí ele fala assim, amor, fica aí que eu vou lavar o tornozelo só pra dizer que, né, vou lá, lavo o saco caído, aquela coisa toda. Não, o que que ele faz? Velho, eles vão com cara de enterro, ele faz uma cara de tristeza, ele dá a mão pra mulher, pega os 3 filhos e leva numa bandeja, velho, o tubarão. É muito bom. Ele pega o flutuador, bota os 3 garotinhos e vai empurrando ele e a mulher. Cara, eles vão pra alto mar, velho. Eles vão pra águas internacionais. O prefeito tá lá na praia gritando, volta, caralho! Eu falei pra ir na ponta! Vocês vão ser atacados pelos cajus, desgrama. Você vai ser atacado pela lula gigante. Volta, maldito! Acordar o cutiulu. O cutiulu. O cara foi pra alto mar. Coitado desse prefeito, Miotti. Porra, Miotti. O que, é que a pessoa não faz por um aumento? Ô, cara, amor, a gente nem queria ter filho mesmo, né? Vamos entregar as crianças de bandeja. E é engraçado, é aquela reação que todo brasileiro já viu na casa de amigo com piscina, né? Ah, não vou aumentar, não. O sol tá forte. Não, porque preguiçoso quando não quer entrar na piscina, não tem coragem. Assim, não, o sol tá muito forte pra entrar na piscina. Então, só desculpa pra não entrar, é desculpa pra todo mundo entrar. É que nem casamento, né, cara? Casamento é assim, é pular na piscina fria. O primeiro entra e fica assim, gente, entra aí, é de boa. Vamos lá, chegue junto. É, passa 10 minutos, ninguém morreu. 10 minutos, ninguém morreu, todo mundo pula. Estouro da boiada. Vai. Depois que o velho faz o sashimi das crianças dele, todo mundo corre pra praia. Ei, não tem tubarão, não comeu o velho. É, desse jeito. O Osvaldo tava o quê? Tava o quê? Olhando o cardápio naquela hora. Geralmente esse papel do cara que vai levar as crianças de bandeja pro tubarão comer é o Miotti quem faz nos bifes. Ele é sempre o primeiro a comer. Isso, fica todo mundo esperando. Assim, pô, e aí, vamos lá? Não, ninguém foi, a gente não sabe. Aí o maître vira e fala, gente, pra comer, a comida tá esfriando. Ah, gente, vai daqui a pouco. Tem como azul de fome. Miotti sai de onde tá. Ele tá gravando, ele para de filmar. Ele tá fotografando a noiva, ele manda a noiva segurar a câmera. Segura aí que eu vou lá comer. O Miotti, ele não é o convidado que a galera quer. Ele é o convidado que a festa precisa. Parabéns, Cal. Coisa nesse filme, tem inclusive tomadas e cenas, filmagens de cenas, onde você vê uma originalidade do próprio Spielberg, que até então, aí eu posso te dizer que são tomadas que são inéditas, Yasmin. Como, por exemplo, esse próprio dia que tá todo mundo na praia, aí leva o casal levando lá os filhos de bandeja pra entregar pro tubarão, e o Scheider, ele tá na praia, vigiando a praia o tempo todo, ele tá lá tenso com aquela mulher feia pra caralho dele, e aí ele vê o ataque de tubarão, na hora dessa cena, se você reparou, a câmera se aproxima, mas dá um zoom. Ele dá um zoom alto. O quadro atrás dele inteiro, né, cara? Abre o quadro atrás dele e a cara dele... Cara, e massa, o plano fecha massa na cara dele. Pois é, aquilo ali foi feito de uma maneira muito simples. Ele pegou a câmera, botou na frente do ator, ele dá o zoom out, ele abre o zoom na hora que tá aproximando a câmera. Então é sincronizado. É um efeito simplíssimo e, cara, mudou Hollywood, aquilo ali. Aquilo ali virou tema de discussão. Eu já vi nego estudante de cinema discutindo aquela tomada. Pra você ver. O filme, ele foi filmado na região de Martha's Vineyard, que é uma cidade em Massachusetts. Os figurantes são os moradores da cidade. É mesmo? Exatamente. Cada um ganhou $5 pra fazer a figuração. Isso que você achou tão verossímil. Muito provavelmente aquele velho dos peitinhos caídos, que vai tirar uma onda com a cara caralho, do xerife. Caralho, velho tesão, dos peitinhos. Tesão. Agora tem uma coisa da trilha sonora que me incomoda nesse filme. Isso pra mim não foi bem feito. A mesma cena, eles alternam temas de suspense e na mesma cena o tema se transforma em algo leve. Vocês perceberam isso? A trilha sonora muda pra algo leve, algo jovial. Eu não entendi o que eles quiseram fazer com aquilo ali. Eu tenho uma teoria. Vocês lembram que no making of lá da trilha do Star Wars mostra que o John Williams pegava cenas do filme pronto e compunha em cima delas? Eu acho que ele compôs em cima do filme todo filmado antes de editar, onde tinha cenas do tubarão. E aí no final tiveram que picotar a música. Eu senti isso também. Tipo, ele imagina que ele faz uma música que conta a cena toda. Só que o editor foi lá e falou, não vou deixar esse tubarão do posto aqui, né? Bonitão aqui, lindo. Então, vamos cortar. Aí o pessoal falou, mas a trilha tá sincronizada com essa cena inteira. Fala, é? Deixa eu ver esse problema é meu. Deixa eu olhar pro lado, pro outro. Não, eu só edito o vídeo. Tchau. Miotti vai botar aí agora só a trilha sonora da cena que eu tô me referindo. Bota aí, Miotti. Você tem o tubarão nadando em volta, fica o tema do tubarão, fica tandam, tandam. Mas aí dá uma puxada e fica o tema do herói. Isso, aí de repente... Não, aí ele vai até ataca o tubarão, bota lá os botijão lá de ar pra fazer o tubarão, pra ele não deixar o tubarão afundar. E ele vai atacando aquilo. Aí a trilha muda completamente. Ela fica assim... Entra umas flautinhas. É, uma coisa super fofinha. É, eu falei... Cara, quebra. Inclusive é uma quebra de tensão completamente. Mas eu não achei, sabe? Eu não achei essa parte que quebrou, não. Porque mudou, assim, aquilo ali não era mais o tubarão mostrando, assim, a tensão do tubarão. Era eles dando um jeito de matar o tubarão. Mas é tipo, o tubarão vai ser derrotado só porque a música ficou feliz. É, não, mas cara, assim, Leonardo, você pensa o seguinte, eles estão num barco afundando, com o Capitão Ahab ensandecido dentro do barco. Eles não têm a menor noção de como matar aquele monstro. E a música deveria seguir a tensão da cena. Não, e ela fica... Depois volta... Depois ela vai... Não faz sentido. Pra mim, isso me incomoda muito nesse filme. Ela, inclusive, a cena final, ela foi a mais prejudicada por isso que o Tutu falou. Porque o tubarão explodiu? Não, não. A forma como acaba foi do roteirista e, cara, é uma obra de ficção. É um tubarão Mob Dick e vai encerrar de uma maneira estúpida, entendeu? Que passa 40 minutos mastigando um tubo de gás comprimido. De gás comprimido, é. Espera só uma balinha chegar lá e dar um papoquinho. A cena é muito bem construída. Mas eu acho que na hora da cena final, assim, com o Spielberg tava vendo na sala de exibição, ele falou, pô, não ficou como eu tava na minha cabeça. Porque aquela cena dele apoiado no mastro, com o rifle afundando, é de uma beleza. Você fala assim, nossa, é a última chance do cara. E você torce, ah, ele vai acertar. Você sabe que ele vai acertar o tanque, mas, cara, o tubarão tá tão bonecão do posto aquela hora. Tá. Você fica assim, tá. Pô, eu sei que na época teve o seu apelo, teve não sei o quê. E até a explosão é tão bem feita, o sangue, os pedaços caindo. Mas tudo no filme é bem feito, menos o tubarão. É o que incomoda, assim. Mas não incomoda a ponto de estragar. Se você se colocar, tirando aquele combate final dele, nhaca, nhaca, nhaca, nhaca, o Pac-Man lá do final comendo barco. Toda essa quebra, esse anticlímax que acabou se tornando, pra mim, na minha opinião, acaba me incomodando, sim. Porque, cara, seria a luta derradeira entre o homem e a fera, entre o demônio, e aí você pode usar a metáfora que você quiser. E a trilha não acompanha a tensão que a cena exigia. Mas eu acho que incomoda, mas não destrói. Causa um desconforto, mas não fode o filme. Não, não fode porque a trilha sonora é tão boa que mesmo quando ela é usada de forma errada, ela é boa. E a tensão já havia sido construída pela primeira hora. Todinha do filme é só a tensão sendo construída, assim. Causos familiares e pessoas sendo comidas por tubarões. Exatamente. Você, internético, que tá escutando isso e tá curioso pra saber como é que é o animatrônico, você pode ir na Disney, que ele tá lá. Mas ele só tá na Disney de Los Angeles, viu? É, eu tava me perguntando, que eu fui lá, rodei a Disney todinha. Eu fui na Euro Disney e não achei. Tutu, ninguém. Vou quebrar teu galho. Você quer ver o tubarão do filme? Assiste o Saltimbancos Trapalhões. Pronto. É verdade, os intervalos têm cheirinho de tubarão. Provavelmente ele já foi substituído por um mais moderno, mas assim, vamos dizer que é o mesmo boneco, ele tá lá. Do mesmo tamanho, inclusive a mesma tosquice, é o mesmo boneco, ele tá lá. Acabo de saber... uma mocinha foi morta aqui. A semana passada. O senhor sabia. Sabia que havia um tubarão por aí. E que era perigoso. Mas assim mesmo deixou que as pessoas fossem nadar. Sabia, mas mesmo assim. Agora meu filho está morto. E o senhor nada pode fazer. Meu filho está morto. Eu queria que soubesse disso. A cena do Pia é muito boa, né, cara? Eu fico, sai! Sai daí, viado! Eu vou pescar! Amarro o assado, o rapaz. Vamos contextualizar. Yasmin, o rapaz, ele chega lá e falou, eu trouxe o assado da minha esposa pra ganhar, porque oferece uma recompensa. 3 mil doleta pra quem capturar o tubereixo. Depois que o filho da mulher é picotado e servido com limão, aí a mulher é puta, porque a sociedade é uma bosta. A mulher é puta, ó, já tá julgando, já tá julgando. Não, a mulher é com raiva da sociedade. Mãe solteira, que mãe solteira perdeu menino, o filho agora. Ela tem marido, é aquele velho que vem com ela pra quando ela vai não, dar não, aquele velho é avô dela, minha filha. É não, mano. Avô é, dela? É, deve marido. Ser. Aquela mulher, Yasmin, deve, tem que ser, minha filha. Aquele velho não dá do corpo há um tempão. Sim, E digo mais. O motivo do luto dessa mulher foi justamente isso. Ela foi mãe aos 60. Você sabe como isso é difícil? Ela foi mãe aos 60, o filho dela morreu. É quase o milagre assim, da Ruth. Não se preocupe, você terá outro filho. Ela olha pra cara do cara e fala assim, como? Primeiro que eu tô com o pé nos 80. E segundo, quem que vai querer comer essa carcaça? Porque, bicho, que mulher feia. Putz greula. Ela é muito feia. Aí o filho dela é carcomido. Aí ela chega, ninguém vai me ajudar. Aí chama, diz assim, vou dar 3 mil conto pra quem pegar o tubarão ou o homem. Porque ainda julga-se que foi um ser humano que fez isso com o pobre do molequinho. Aí vai a cidade em peso, com dinamites e coisas provenientes dos estúdios Hanna-Barbera tentar matar o tubarão. E o único pessoa capaz, que é o capitão do barco, né? Ele chega de uma forma tão bonita que eu tenho certeza que não faz aquela zoada. Mas foi muito bonito. Não, pior que faz. O problema é que você tem que ter unha e nervo pra fazer aquilo. Unha de Zé do Caixão, né? Ah, o cara foi arranhando e o sangue descendo, né? É uma cena extremamente clássica aquela ali também, né? Porque o que é que acontece? O Quint, que é vivido pelo... Pelo meu padrinho. Como é? Ele é igualzinho meu padrinho, tio do Rodrigo. Caralho, que legal. Meu tio Carlinhos, que tinha o nome de Robert Shaw, que era um ator, né, consagrado na época também e tal, fazia muito, parece que Velho Oeste. Atuou em filmes como Golpe de Mestre, de 73, Moscou contra 007, olha aí, ó. Sequestro do Metrô. Parece que tinha uns Velho Oeste aqui também, uma coisa assim. Morreu de ataque cardíaco. Morreu jovem, inclusive. Morreu em 78, pouco depois do filme. Ele faz o papel do Capitão Quint. Que, quem que é? Ele é o... Como eu disse no início do programa, ele é tipo uma espécie de Capitão Ahab. Ele que é o cara que é um pescador fodão, né, claro. E ele se apresenta de uma maneira muito peculiar. Ele entra no... E ele é todo excêntrico, né? Ele entra não, porque ninguém vê ele entrar. Ele tá lá já. Exatamente. Ele tá lá na sala de reunião e os caras discutindo. Não, porque vamos gastar, não vamos gastar. Temos que salvar as praias, pô. Mas aí, como é que o meu hotel vai quebrar, que não sei o quê. Ele para, ele pega a unha, arranha no quadro negro. E ele começa a falar exatamente sobre... Ele começa a se apresentar, cara. A apresentação do personagem é muito legal. Isso é clássico, clássico no cinema. É aquele cara misterioso, que você sabe que ele é foda. Você sabe eu que ele é foda. Eu sou o anti-herói. Isso, exatamente. Ele... Cara, vocês estão atrás de um monstro, de um comedor de homens, e ele vai transformar isso aqui num banho de sangue, e eu mato ele, só que eu não vou fazer por menos de 10 mil dólares, eu não vou arriscar minha pessoa por menos de 10 mil dólares. Ah, mas 10 mil é muito dinheiro? Pô, isso é 1970, cara, seria equivalente a 100 mil, sei lá. Ah, mas isso não dá, não sei o que, é muito dinheiro, não sei o que, ele vai, sai, like a boss, daí fica todo mundo naquela caralho. Essa cena é muito bem feita. Os personagens são apresentados de forma muito legal. Nós temos o Roy Scheider, que nós já falamos mais cedo, mas ele faz o papel do delegado. Pra quem é o oitentista, né, Melt? Conhece ele do Trovão Azul, né? Ah, é o Trovão Azul, é ele. Ele era o piloto do Trovão Azul. Eu gostei muito dele no 2010. Continuação também do Brando 2 é com ele, né? É o 2 é com ele, é com todo o elenco, né? Com exceção do Quint, óbvio. Por quê? Seu tio comeu ele, maldito. Ele não podia estar em parte no filme, literalmente. Faleceu em 2009. 10 de fevereiro de 2008. Isso, 2008, foi mal. Com 75 anos, morreu nos Estados Unidos mesmo, né? E só não sei de que ele morreu. Câncer. Foi câncer? Na verdade, ele não morreu de câncer. Ele morreu proveniente do câncer. Ele ficou mal, foi internado, fez um transplante, se não me engano, de medula. E aí morreu devido a estafilococos. Putz. Que merda, né? Estafilococos. É, você vence o câncer, mas morre por uma infecção. Que bosta. Richard Dreyfuss. Personagem com o nome mais legal. Você acha Hooper legal? Eu acho Richard Dreyfuss muito legal. Então, ele seria o mais conhecido entre os três aí. Ele fez o Contatos Imediatos, que foi outra parceria com o Spielberg. Filme maravilhoso também. Eu não vejo a hora de falar sobre esse filme aqui. Conta Comigo, o Loucura de Verão, do Jorge Lucas. Aí ele fez mais o quê? O Vagabundo na Alta Roda, fez Tocaia. Piranha 3D. Piranha 3D foi com ele também. O Richard Dreyfuss, ele é o tipo de ator que eu queria saber o que tá acontecendo com ele. Porque, cara, ele tem filmes incríveis. Igual o Belt falou, 77 ele fez Contatos Imediatos. Tubarão ele fez em 75. Olha só, 2 anos ele fez 2 blockbusters. É, tem outro filme também com o Spielberg que ele fez mais pra frente, que foi o Além da Eternidade. Sim, aqui toca essa música que minha mãe adora. Toca aí, Viad. Cara, meu querido presidente foi com ele. Mr. Holliday, adorável professor, foi com ele também. Ele soltou até um tweet sobre o Ben Affleck ser o Batman, né? E é ele mesmo, a conta é oficial dele. Falou assim, você lê, você estuda pra um papel, se sente confiante a respeito disso e eles vão lá e escalam o Ben Affleck. Richard Dreyfuss. Caralho, velho, que merda. E ele tá fazendo filme até hoje, viu? Tem 3 filmes aí em produção. Ah, cara, mas ele virou coadjuvante. Ele, cara, ele era ator principal. Ele envelheceu, né? Não, mas ele continua um ótimo ator, cara. Não, ele é um ótimo ator, mas assim, hoje em dia só querem os homenzinhos. Tirando esses filmes que estão fazendo Mercenários, o Red, que pega o pessoal velho, né? Mas hoje em dia, filme assim de ponta, estão querendo fazer só com jovenzinho, pô. Cara, ele tem um filme que o Brunão já falou. falou aqui no Jurassic Cast de 1991, chamado Nosso Querido Bob. Esse filme é maravilhoso, cara. Esse filme é muito legal, com o Bill Murray, que o Bill Murray é um paciente dele. O Richard Dreyfuss, ele sempre fez muita comédia, essas comédias. Ele sempre fez muita filme, assim, de família, essa coisa toda, né? Eu não sei o que aconteceu. O que aconteceu é que ele tem dinheiro já e ele quer só zoar. Deixa o cara curtir. É, né? Mas uma coisa que eu gosto muito, muito, muito, muito de atuação é a atuação lá do Roy Scheider, quando ele tá jogando a ração, né? Ah, aquilo é muito bom, aquilo é muito bom. Eu jogo quanta isca que eu quiser, eu sou o melhor de jogar isca. É massa. Aí o tubarão só para de relance, assim, oi. Aparece, ele vira, ele, o cigarro tem acabado de acender. Ele termina o cigarro na cena seguinte, tão forte que ele puxa o ar. Mas ele levanta com dois pregos enfiados na bunda, tão forte que ele apertou a poupança ali. E ele sobe assim, aí ele só vira, vamos pistar de um barco maior. Que é uma das cenas mais plagiadas, homenageadas. É a frase, né? É a outra, das frases frase, mais ou menos. Frase. Plagiadas e plagiadas também. Brunão já indicou esse Blu-ray, o Brunão indica dele, né? Já falou sobre ele e tudo, foi um dos primeiros programas que ele fez lá. Só que eu tava assistindo pelo Blu-ray, uma coisa também interessante que tem, que ele não é a dublagem clássica, é uma redublagem desse Blu-ray. Achei uma pena, né? Mas assim, apesar de que a dublagem não é ruim. Mas o que eu achei interessante foram os documentários, tem muita coisa boa. E uma delas é falando como foi o processo da conversão. Conversão da película pra ficar em Blu-ray. O que que eles fizeram? Eles estavam achando complicado de fazer a conversão que eles tinham, né? Do filme. E acharam o negativo do filme. Com isso ficou mais fácil. Então eles limparam o negativo e conseguiram converter para alta definição. Não fica aquele granulado, né? Eu tenho até um exemplo. A Nuvem Rebelde é assim. O filme é todo granulado com o Blu-ray que eu tenho aqui. Que merda. Não é ruim, só que fica assim. Né? É diferente de um Blu-ray nítido, né? É, fica um granulado ruim, né? Então é assim, eles tomaram bastante cuidado com essa versão. Eu recomendo mesmo. Esse Blu-ray tá muito bom. Além de ter um livrinho que conta todos os bastidores do filme também. Tá, quem tá curioso em saber sobre isso aí, nós fizemos um vídeo no Brudão Indica. Isso, no Brudão Indica. Brudão tá Indica. Que ele mostra esse, mostra todo isso aí, o livrinho, e tem a cena do filme ali atrás, que dá pra ver a qualidade do filme que tá passando atrás dele. A gente sabe qual é a motivação do biólogo. Ele é um mauricinho rico que tá estudando tubarão. A gente sabe a motivação do delegado, que ele é um delegado entediado daquela cidade do interior, chata pra cacete. Só que a gente até então não sabe qual é a do Quint. A gente acha que o Quint é só o meu tio Carlinhos, que ficou meio maluco. Aí o Quint vai e faz o monólogo, que a Yasmin vai falar agora, a respeito do porquê que ele inclusive tá ali, né, Yasmin? A gente descobre que ele não é só um cara doido, ele desenvolveu a mágoa dele inteira, porque ele participou do USC sei que lá, que foi entregar a bomba de Hiroshima. Aí só que quando eles estavam voltando, veio um submarino japonês e largou mísseis no navio. Aí disse 1.100 tripulantes, sobraram 300 e poucos e todos foram comidos por tubarões e ele ficou lá só esperando a vez dele de morrer. Exatamente, porque como era uma operação mega secreta, ninguém sabia onde estava o navio. Eles foram avistados por um aeroplano lá que tava passando e aí mandou o resgate. E ele conta, né, já era tenso, está lá quase morrendo, né. Passa o avião e você não sabe quando o outro vai voltar, porque era um avião de reconhecimento. Avião que cabe um piloto não vai descer para resgatar 300. E ele fala assim, ele falou: olha, enquanto a gente estava lá flutuando e esperando, eu escutava os tubarões comendo meus amigos enquanto a gente estava flutuando. Cara, aquilo aí é foda pra caramba. Aí você começa a fazer o link de toda a história do Quint e de quando o Roy Scheider e o Dreyfuss entram na loja dele pra contratar ele, pra chamar ele pra capturar o tubarão branco, ou matar o tubarão branco. Cara, o cara tem a casa dele toda, é revestido de mandíbula de tubarão. E a especialidade dele é matar tubarão. Então ele é um velho lobo do mar, cara, com cheio de trauma. E aí você vê o porquê do nosso, entre aspas, Capitão Ahab querer matar a Moby Dick, né? O que vocês acham dessa cena final, gente? A gente já falou um pouco no início, mas é a cena em que o... Porque só sobra o Roy Scheider e o Hopper. Primeiro, o cara não faz é o pior biólogo marinho do mundo. vou afundar no barco, vou pegar o dente do tubarão do tamanho de um copo. Ih, deixei cair o dente. É. Aí eu vou dar a injeção de estricnina, deixei cair a injeção. É. Precisam de ajuda, vou embora. Cara, é muito doido. Quando ele apareceu de volta, onde você tá? Eu tava vendo você se fuder lá de baixo. Eu só subi na hora que o tubarão explodiu. Cara, aquela parte da gaiola é muita burrice pra uma pessoa só, né? E por que foi que ele não deu um soco no nariz do tubarão? Todo mundo ensina que é só dar um soco no nariz do tubarão. Porque tem uma boca que arranca a perna com a mordida. Isso, a perna não, arranca só a alma. Eu vou dar alma. Um soco, eu vou enfiar a mão Mas ali. Mas ele tava tipo Homem-Aranha na gaiolinha. Não, e outra coisa, ele pega o dardo e fica segurando de fora da grade. Pois é, de fora da grade. Por que ele não botou só a pontinha do dardo assim? Aí o tubarão, vamos comer. Aí ele pá, enfia, agora acabou. Acabou o filme, não morreu ninguém. Vamos todos pra casa, ganhamos $10,000. Olha que beleza. Mas ali é uma das cenas mais tensas, né, cara? O animatronic dá medo ali, porque ali a edição fez uma obra-prima. Foi. Naquele foi momento. Que o tubarão chega e o cara, pff, aí sobe o líquido marrom, né? Porque o tubarão bate, pff, aí... Pff, Richard Dreyfuss falou, pô, essa roupa tá pesada. Não, aí o pessoal que tá lá do barco falando assim, ué, eu não sabia que tinha um polvo ali junto com o Dreyfuss. O Dreyfuss é um polvo. Aí fica todo aquela mancha preta. Aí o tubarão, porra, velho, cagar na comida é foda, hein? Mas o que, que vocês acharam da cena? Porque o Quint é devorado, igual numa máquina de triturar. Aquela cena também é muito foda. O tubarão, ele se joga no barco. Isso é muito, muito Mob Dick, né, cara? Ele se joga no barco, ele bate no barco. Pra pregar barco, a palavra do Senhor, né? Isso, ele... O senhor tem um minuto pra ouvir a palavra de Jesus Cristo? Cara, mas ele vai retinho na boca do tubarão. Chega, faz um... Na hora que ele quebra a boca do tubarão. Aí o tubarão abre a boca pra falar, mas Jesus lhe ama mesmo assim. Aí ele entra, né? Aí fica assim, não, passa daqui. Aí ele vai morrendo. O senhor tá bem? Só que na hora que ele fala, mastiga, né? Aquela mastigada, velho, de robô com defeito. Porque ele não fecha a boca toda, é só um parecendo um tesouro enferrujada. Só que o pior não é isso, Esmi. O pior é na hora que ele pega o Quint, puxa pra fora do barco, aí atrás faz aquele... Sabe de bomba pneumática? Que vaza aquele ar do animatrônico e ele afundando assim, devagarinho. Cara, ele é muito feio aquilo ali. Agora tem uma cena que eu gosto muito, que é na hora que eles estão em pé no barco e você vê por baixo o tubarão passando. Ai, é belíssimo. Essa cena é muito legal, é lindo, né? É lindo. Ai, melhor performance do tio Oswaldo. Nossa, mas o Oswaldo ali naquela hora joguei a pipoca pro céu. Falei, Oswaldo! Cacete! Tá lá, família! Bati no peito, cacete, porra! Chupa, Richard Dreyfuss! Ganhou o Oscar por causa daquela cena. Aquela parte do que o tubarão chega, né? Aí o Dreyfuss chega aí. Ei, vai lá na ponta, vai! Vai lá na ponta que eu tenho que tirar uma foto, botar no Instagram. É, aí é. Outro cara, ai, tu manda o cu, viado! Vai tu pra ponta, não! Vai na ponta! Pra que você quer que eu vá na ponta? Vai na ponta! Pra que você quer vá na ponta? Tô bem aqui! Vai na ponta pra eu ter um objeto pra fazer escala, ele. Vai tomar no cu! É você pra ponta, porra! É o pior policial do mundo. Ninguém tem moral com ele. Aquele bicho não tem moral com ninguém, cara. Ele usa shorts. Policial de short tem moral? Uma coisa ele tem. Ele tem mobilidade, mas moral ele não tem. Ele usa shorts. Eu até respeitaria o senhor, delegado. Mas esses joelhinhos não deixam. Mas você compra suas roupas na primeira fileira de roupa do Instagram. É, o senhor é magro, mas o senhor não tem porque tá exibindo essas canelas secas. Enfim, o Quint é triturado e aí o Brody vai e joga um tanque de... Essa cena sempre gerou muita polêmica, porque muitas pessoas gostam e muitas pessoas não gostam. Eu particularmente gosto. Que ele pega o tanque de oxigênio e joga na boca do tubarão. Isso é igual no livro. É igual no livro essa cena. Só que eu queria dizer, por que o tubarão não cuspiu aquele tom? Não, cara, porque quando ele mastigou, se o dente de tubarão é que nem 2 milhões de navalhas e tem não sei quantas fileiras e é uma porra toda, como é que não furou e explodiu ali? É, ele ficou tipo mastigando comida. Sabe menino que fica encebando pra comer a comida? Aí bota a comida toda na bochecha e fica... Aí abre a boca com a língua e faz... Mas concordo com o Tutu. A cena, ela é muito bem montada. O Scheider, ele sobe no mastro... O navio tá afundando. Navio não, o barquinho tá afundando. Ele sobe do mastro, ele fica de lado. E ele fica numa posição bonita, meio que de sniper, né? E ele pega um rifle tirado não sei da onde. Inclusive, me pergunto por que que eles usaram aquele rifle o filme inteiro. Não entendi, mas tudo bem. Ele pega o rifle e ele vai atirando. Ele dá um tiro e o tubarão vem chegando. O tubarão, vai comer você. E ele vem chegando. Ele vai e dá um sorriso. Seu filho da cara explode, meu irmão. E é uma mega explosão. É bonito. Por fim, sai aquela cauda e tá aquela cauda caindo. E aí o safado do Hopper, que inclusive comeu a mulher do Brody. E aí, tá limpo? Posso subir? Sobrevivi. Cara, eu ia ficar muito puto se eu fosse o Brody. Eu ia virar e falar assim, ô, seu filho da puta, por que que você não veio antes pra me ajudar? Aí ele, aqui? Não ia não, fiquei lá no Recife. Ela é Recife. Eu não falei que eu era rico. O que que eu ia deixar de ser rico pra ser cadáver? Eu tinha feito ele remar sozinho até a praia. Ficar lá só de boreste. E aí, como é que a gente volta? Não sei, esse sangue vai atrair mais tubarões. Eu pensei nisso também, sabia? Foi, cara. O final é muito triste. Muito triste. Gostou não, Tutu? É triste. Você esteve no Indianápolis? O que aconteceu? O submarino japonês enfiou dois torpedos no casco do navio, chefe. Estávamos voltando da ilha de Tinandilei, e tínhamos levado a bomba de Hiroshima. 1.100 homens lançados ao mar. O navio afundou em 12 minutos. Não vimos o primeiro tubarão antes de meia hora. Tigre. 4,5 metros. Sabe como a gente sabe quando está dentro d'água? A gente sabe olhando do dorso até a cauda. Nós não estávamos sabendo que com a nossa missão ser tão secreta, nenhum sinal de SOS fora lançado. Levaram uma semana para nos dar como perdidos. E logo amanhecer, chefe. Os tubarões vieram atravessando por ali e nós formamos grupos compactos. Como praças de guerra numa batalha. Como a gente vê em folhinhas sobre a batalha de Waterloo. A ideia era, quando um tubarão chegasse perto de um homem, esse homem começaria a espernear, gritar, berrar. Às vezes o tubarão se afastava. Mas às vezes ele não ia embora. Às vezes o tubarão olhava diretamente para a pessoa. Diretamente para os olhos. Sabe de uma coisa, os tubarões? Eles têm os olhos sem vida, olhos escuros, como os de uma boneca. Quando ataca a gente, nem parece uma coisa viva, até começar a morder. Peguei aqueles olhos escuros, reviram, ficam brancos, então. Ah, então a gente ouve aquela gritaria aguda, terrível, e o mar fica vermelho. Embora toda barulheira, esperneamento, os estrondos vêm chegando e fazem todo mundo em pedaços. Sabe, no final da primeira manhã, tínhamos perdido uns 100 homens. Não sei quantos tubarões eram, talvez uns 1.000, não sei mais quantos homens, a média era de 6 por hora. Na quinta de manhã, chefe, esbarrei num amigo meu, o Robinson, de Cleveland. Jogador de beisebol, chefe de máquinas. Pensei que ele estava dormindo. Estendi o braço para acordá-lo. E ele ficou saltando na água como um desses bonecos. De ponta cabeça. Só tinha o tórax. Foi devorado da cintura para baixo. Ao meio-dia do quinto dia, Sr. Hopper, um avião Lockheed de Ventura voou baixo e nos avistou. Era um piloto jovem, bem mais jovem que o senhor. Pelo menos viu a gente, voou baixo e 3 horas depois um PBY grandão apareceu e começou a nos recolher. Sabe, foi quando eu fiquei mais assustado, esperando a minha vez. Eu nunca mais vou colocar um salva-vidas. Assim, 1.100 homens foram pro mar. Apenas 316 saíram. Os tubarões pegaram o resto. 29 de junho de 1945. Mas afinal, a bomba nós entregamos. Peraí, só um pouquinho, rapidão. Que a Paloma Oliveira tá tirando a roupa aqui, rapidão. Ai, tu tá vendo a novela? A novela. Ela tá tirando a roupa. Amor, a Paloma tá tirando a roupa. Peraí, não sou amor dela. Gabriela, a Paloma tá tirando a roupa. Eu tô confuso. Caralho, que bosta. Eu odeio minhas frases de abertura, mas nunca sai nada que funcione. É, o bom é que você tem duas semanas pra pensar nelas. Só existe uma frase de abertura, chama-se Abra-te Sésimo. Depois disso, não é nenhuma. Mas... Ou abra as pernas que eu vou lhe usar também. Que isso? Que isso? É hoje que o Tutu morre. A Yasmin, ela sabe, né, meu? Ela sabe, ela quer aqueles óculos... Por que você acha chamada, porra? Porque ela tem peitos grandes. Também. Porque você queria me atrapalhar quando eu finalmente consegui ver Cine Hollywood. Foi mal. Lotado, mas desde que estreou, eu tento ver esse filme, tudo lotado. Ontem eu consegui. Yay! O bom é que você não precisou da legenda, né? É! Agora, Yasmin, eu quero que você fale aqui, como mulher, pra mim, com toda sinceridade. Fala se tu não tivesse um velho daqui que tu não ia se acabar de mamar aqueles peitinhos. Você como mulher. Eu ia mandar ele fazer espanhola no meu pé. No meu grilo. Muito tosco aquilo ali. Não, pois é, só pra coisar a cena do pier. Aí chega os dois caras no bar e diz assim: não, cara, eu tenho que ir embora que eu tenho que pegar o assado da minha mulher. Ou tenho que entregar o assado pra minha mulher. Aí o cara fala: não, cara, peraí que eu tive uma ideia genial. Aí os dois vão no pier, rebolam o assado na água, o tubarão vem, porque ele tava por ali, e pega e tora a porra toda. Aí é uma das cenas mais legais e mais tensas. Nossa, me senti assistindo Cine Hollywood, meu ótimo. Eu também. Não, o que acontece é o seguinte, Yasmin, o metabolismo do tubarão realmente é muito acelerado. Ele vive constantemente pra comer. Qualquer peixe, né? O peixe é assim, né? Por isso que fala que o peixe morre pela boca. Mas tubarão não é mamífero? Tubarão ou mamífero? Não. Tubarão não, é baleia. É baleia que é. É, esses dentes são uma delícia pra mamar. Day I will not know you. Vai lá, Melty, vai falando aí que eu vou fazer na voz aqui. Que pariu. Ele também fez o primeiro Red, Aposentados Perigosos. Esse agora com... Caralho. Que pariu. Agora eu entendi porque grava em canal separado. Tá vendo? Meu querido Tutu, eu quero te agradecer pelo Vivaco ter deixado você vir aqui brincar com a gente. Muito obrigado. Deixado! Ele não tem escolha. Tutu, onde é que as pessoas podem te ver, Tutu? As pessoas podem me encontrar no youtube.com/tutudeminas, mas até... Tô voltando com o canal de leve. Mas até lá pode me ver aqui, cantando os olhos do Bichano no final do Cozinha do Chaca Chacabum. Pode me ver na semana do Tubarão Discovery, tô lá. E o Vivaco? O Vivaco tá onde, Tutu? O Gordo, ele tá no cidadegamer.com.br. Tem agora canal no YouTube com Gamesplay, tem podcast, e é isso, né, Gordo? Você vai deixar eu falar alguma coisa calado. E é isso. Continue falando, vocês são mais importantes que o Gordo. E eu, inclusive, internet, eu, Calaveira, tô lá no Cidade Gamer falando sobre The Last of Us. Foi lançado agora, nessa semana. Cara, que programa, viu? Excelência. Agora a pergunta é, essa menina tá mangando de mim, né? Não, é porque... A pergunta é, tem uma semana da Yasmin no Discovery? É verdade.